Panorama Agrícola para 28 de março de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte amigo do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de quarta-feira, 28 de março, noite de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: quem tudo quer, tudo perde. No programa de hoje, destaque para o Fórum Climático de Santa Catarina, que ajuda a agricultura. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, orientações do Ministério da Pesca e Aquicultura para você quando for comprar um pescado fresco. Os peixes devem possuir couro ou escamas firmes, bem aderidas, úmidos e sem a presença de manchas. Os olhos devem ser brilhantes, salientes e transparentes. As escamas devem ser unidas entre si, brilhantes e fortemente aderidas à pele. As brânquias ou guelras devem possuir cor que vai do rosa ao vermelho intenso, ser brilhantes e sem viscosidade. O odor característico de peixe e não repugnante. E os peixes devem ser livres de contaminantes como areia, pedaços de metais, plásticos, combustíveis, sabão e moscas. Dicas para você comprar um pescado bem fresquinho. É hora das notícias. Já está valendo a portaria interministerial 144, publicada em março, autorizando a liberação de milho em grãos dos estoques públicos, subsidiado em razão da estiagem aqui no sul do país. A portaria é válida para Santa Catarina e Rio Grande do Sul na forma de venda direta pelo programa de venda Balcão e está sendo operacionalizada pela Conab. As sementes de milho são vendidas pela Conab ao preço de R$ 21,00 por saca de 60 quilos, com o limite máximo de 100 sacas por produtor. A FETRAF Sul informa que o grão está cotado no mercado a R$ 31,50 a saca, alta de 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado, uma tendência que deve se manter devido à falta do milho na região sul. O produto está disponível para agricultores familiares que trabalham com avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite e estão cadastrados no Pronaf. Para a aquisição, os agricultores devem realizar também cadastro do programa Venda Balcão, que é o critério para a compra do milho. Isso pode ser feito em qualquer sindicato de trabalhadores rurais. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-SIRAM. Instalado oficialmente em Santa Catarina, na EPAGRE-SIRAM, o Fórum Climático, formado por meteorologistas de diversas instituições que atuam no estado com previsões do clima. O Fórum, como espaço de discussão, existe desde 2003 e está na sua reunião de número 85. Os encontros são mensais, com previsão do clima para o trimestre seguinte, mas só agora foi oficializado como Fórum Climático. O professor da UFSC, Reinaldo Haas, fala aqui no Panorama Agrícola sobre esse Fórum Climático de Santa Catarina. Quando a gente pensou nesse fórum, quando o grupo pensou, a gente pensava que tivesse uma parte de pesquisa, uma parte de operação e uma parte de ensino. Tá? Então, essa parte de operação, que é movido mais com relação às necessidades da climatologia catarinense, é que tem movido o fórum. Então, agora, eu acho que nessa fase... E a parte de ensino também. Então, agora, nessa fase, a ideia é que a gente instrumentalize e oficialize ele para que a pesquisa também seja uma componente fundamental nesse fórum, né? Uma parte dele a gente gasta na discussão do que aconteceu no mês anterior e aí a gente, com base nas previsões e com base também muito no nosso conhecimento pessoal aqui do que acontece em Santa Catarina, a gente tenta estabelecer os próximos 3 meses, né? E a gente tem mantido um bom índice de acerto, né? Apesar da tarefa difícil, né? A gente tenta também reunir tudo que tem de pesquisa, né? Trazer informações, então volta e meia nos fóruns existem pesquisadores convidados para falar sobre temas de interesse. Basicamente é esse o objetivo e o funcionamento do fórum. O professor Reinaldo Haas fala também sobre o curso de graduação da UFSC em meteorologia. O curso, na verdade, o curso é mais uma atividade que vai estar incorporada, né, nessa atividade de ensino do fórum, né? O curso foi proposto em 2005 pela IPAGRE, pelo CIRAM IPAGRE, levou praticamente 6 anos até que se estabelecesse as condições para que ele fosse criado, né? Então o vestibular foi nesse ano, foram 30 alunos, né, que passaram, apesar de uma divulgação muito pequena. Nós estamos com um quadro de alunos muito bons, né? A maioria deles é egressos do IFSC, né? Então já é pessoal já com formação na área e é um pessoal muito animado. E nós vamos ter 30 alunos agora cada ano, novos alunos, né? Este é o físico Reinaldo Haas, doutor em meteorologia. Participou também da instalação oficial do Fórum Climático de Santa Catarina o meteorologista João Luiz Rolim, da AGF, Antigranizo Fraiburgo, empresa sediada em Lebon Regis, que trabalha com modificações do tempo para a lavoura. Não só na lavoura da maçã, como as outras culturas em geral, tomate, soja, fruta de caroço. São as culturas predominantes na região. E como é que se faz isso? Bem, isso se faz através de uma rede de geradores de solo, onde esses geradores de solo, eles lançam, queimam o iodeto de prata. Esse iodeto de prata, ele faz com que haja uma maior quantidade de cristais na atmosfera, e isso impede que o granizo cresça ou até mesmo que ele ocorra em determinadas ocasiões. Atualmente estamos atendendo em torno de 11 municípios, são 650 mil hectares no meio oeste catarinense. Qual a importância da meteorologia para a agricultura? É fundamental. Sem a meteorologia, hoje a agricultura praticamente não existe, porque hoje o produtor precisa de produção. E sem ter uma ideia de como vai ocorrer, por exemplo, as chuvas, ou se vai ocorrer seca, para que o agricultor possa melhor ser orientado, ele não tem uma boa produção. Não tendo uma boa produção, ele não vai conseguir investir novamente, não vai conseguir fazer com que a agricultura, que hoje, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, há uma carência muito grande de alimentos, e o Brasil é hoje um dos países que desponta no mundo em produção de alimentos. Falou aqui no Panorama Agrícola o meteorologista João Luiz Rolim. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A presidência da IPAGRE esteve recentemente no Ministério do Desenvolvimento Agrário apresentando o projeto de infraestrutura para a instalação de estações meteorológicas automatizadas no oeste do estado, em cada um dos municípios, a fim de fazer pesquisas e prevenção contra estiagens. Quem fala sobre o assunto é o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Nós estivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário apresentando um projeto de infraestrutura para a IPAGRE, que tem como objetivo principal montar em cada município do oeste catarinense uma estação meteorológica automática. Para que isso? Para nós começarmos a trabalhar e pesquisar mais fortemente a questão da estiagem no oeste. Não é por acaso que nos últimos 10 anos tivemos oito estiagens. E o que nós precisamos, enquanto órgão de pesquisa do Estado de Santa Catarina, buscar informações para que a gente comece também a ter mais um grande desafio, que é buscar opções de solução para aquele povo que lá mora, para aquele povo que lá reside. aperfeiçoando assim também a questão da assistência técnica. Porque nós, com um equipamento novo, com um carro novo, com um computador novo, nós teremos mais condições de dar uma resposta rápida no enfrentamento a essas questões, desses desastres naturais, como é a seca hoje no oeste de Santa Catarina. Nós que acompanhamos desde janeiro, no início era apenas 40 municípios, hoje são mais de 108 municípios já envolvidos com estiagem, sabemos e sentimos na pele os problemas que estão enfrentando lá no oeste. Só para que todos tenham uma ideia, foram mais de 5.500 laudos de perdas de lavouras. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.